não posso entender por que Jesus, sendo rico em graça e em poder, veio ao mundo salvar. Não posso entender por que Jesus morreu na cruz para ser a luz do mundo perdido que anda em trevas sem salvação. Mas sei que Ele me amou e com seu sangue me lavou. E com seu sangue me lavou. Só pode ser amor. Só pode ser amor. Só pode ser o amor de Jesus. Só pode ser amor de Jesus.